Panorama Agrícola para 26 de agosto de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 26 de agosto de 2013, segunda-feira de lua cheia. Nasci campeiro numa estância da fronteira. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: saco vazio não fica em pé. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre o cafezinho depois do almoço. Fique ligado também no noticiário. O Congresso Brasileiro de Sementes ocorre em setembro aqui em Santa Catarina. E na entrevista você conhece a Acevan e a Cooper Sombrio pela voz do agricultor José Alfredo Wagner. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Você acompanha o Panorama Agrícola também na internet, no site da Ipagre, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Vai aí um cafezinho após o almoço. Para quem gosta de tomar café depois do almoço, melhor repensar o hábito. É que o café ajuda a produzir mais ácido no estômago, e isso é fundamental para digerir as proteínas, mas o problema está no fato de que o café, assim como outras bebidas com cafeína, reduzir a absorção de ferro pelo organismo. A quantidade maior de ferro que ingerimos é justamente no almoço, quando comemos proteína de origem animal e vegetal. Então, um cafezinho depois do almoço, espere aí 30, 40 minutos para poder tomar um cafezinho. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Vem de Sombrio e de Praia Grande o destaque de hoje da entrevista do Panorama Agrícola. Nós conversamos com o produtor rural José Alfredo Wagner, que produz, entre outras coisas, arroz orgânico. A Ipagre auxilia lá nos nossos trabalhos, que nem a Cooper Sombrio é auxiliada pela Ipagre. A nossa associação da Acevan também tem a colaboração da Ipagre, porque nós produzimos produtos orgânicos, produtos sem defensivo químico. Então, certificado? Certificado. Mas nem todos ainda têm a certificação, mas a rede Ecovida está nos acompanhando, né? E até agora nós tínhamos acompanhamento da OG de Florianópolis. Daí daqui para frente vai ser a rede Ecovida que nos acompanha com certificação participativa. Seu José, essa Cooper Sombrio abrange quantos municípios? Olha, ela está desde de Criciúma até a Praia Grande. Ela abrange uma região bem grande lá, ela fornece merenda escolar para vários municípios ali da região. Só orgânicos? Não, eles trabalham também convencional, né? Eles produzem bastante verduras ali, batata, aipim, banana, e ele está mesclado. A dona Maria que está aqui, ela tem a horta dela só orgânica, mas tem os outros associados que ainda não estão dentro do plano ainda dos orgânicos. Quais são os produtos carro-chefe, digamos assim? O carro-chefe meu é o arroz e o maracujá. Tem a farinha de milho aqui para dar uma enfeitada, né? Temos sucos ali, porque a gente também ajuda os outros vizinhos para vender. E o carro-chefe deles é hortifruti. Mas é verduras mesmo, repolho, couve. E o senhor é cooperado da Cooper Sombrio? Das duas, da Acevan, que é de Praia Grande, e da Cooper Sombrio de Sombrio. O que é a Acevan? A Acevan é a Associação dos Colonos Ecologistas do Vale Mampituba. Daí eles estavam só com a parte da banana. Há 2 anos eu entrei com a parte do arroz. Então agora nós temos com uma variedade diferente aí de arroz. Que, além do arroz agulha, o arroz branco, nós temos com arroz vermelho e também com arroz preto e o cateto. são orgânicos? São todos eles sem... A Cevan só produz orgânicos? Só orgânico, exclusivo. Quantos produtores estão ligados à Cevan? É uns 30, mais ou menos. Na área do arroz nós já temos uns 5, 6. Estamos começando agora, né? E Pag também ajuda nesse processo? Ajuda, através do Silvio da Fembach, né? Que ele que ajudou a fundar a Cevan há 20 e poucos anos atrás. E agora na área do arroz ele está dando bastante incentivo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o agricultor José Alfredo Wagner, de Praia Grande, sobre a Cooper Sombrio e também sobre a Acevan. É hora das notícias. O Centro Ambiental Jardim das Florestas da APREMAV, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, será inaugurado em Atalanta, no Vale do Itajaí, no dia 14 de setembro, com a chegada da primavera, a estação das flores. O Centro Ambiental vai contar com uma ampla estrutura capaz de atender variadas demandas de capacitação ambiental. É um edifício com 3 andares, vai abrigar um auditório para 80 pessoas, salas de reunião, refeitório, alojamento para 25 pessoas, biblioteca, espaço para exposições e passa a ser a sede da APREMAV, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida em Atalanta. Essa estrutura vai estar disponível para a realização de atividades de educação ambiental, eventos, cursos, seminários, dias de campo, estágios, pesquisas e turismo ecológico. Além da estrutura física em si, a área onde está o centro ambiental conta com outros espaços disponíveis para capacitações, como o viveiro de mudas de árvores nativas, projetos de restauração ambiental, áreas de Mata Atlântica e áreas protegidas. Esse é o Centro Ambiental Jardim das Florestas da APREMAV, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, que será inaugurado em 14 de setembro. Também em setembro acontece, entre os dias 16 e 19, o Congresso Brasileiro de Sementes. Será aqui em Florianópolis, no Centro de Convenções Centro-Sul. É uma promoção da Abrates, Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, entre os dias 16 e 19 de setembro, 18º Congresso Brasileiro de Sementes, que vai contar com palestras, painéis, minicursos, sessões de pôsteres com trabalhos científicos, além de showroom tecnológico com exposição de estandes de empresas do segmento de sementes. A programação abrange também o 12º Simpósio Brasileiro de Patologia de Sementes, o 7º Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Sementes Florestais e o 1º Simpósio Brasileiro de Sementes de Espécies Forrageiras. Dias 16 e 17, 18 e 19 de setembro, Congresso Brasileiro de Sementes em Florianópolis. Outro evento importante no mês de setembro é o 4º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Pirituba, cidade do Meio Oeste catarinense. O Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural será realizado de 25 a 28 de setembro. É uma promoção da Prefeitura de Pirituba e da EPAGRE. O objetivo do evento é valorizar e dar visibilidade ao homem do campo, levar para as telas a importância da agricultura para o brasileiro, para o país, para o Brasil. É uma mostra competitiva de filmes e produções brasileiras que se referem ao universo rural, à agricultura familiar, à cultura, aos costumes, hábitos e saberes do homem do campo. Além do Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural, há também mostra de fotografia. Dias 25, 26, 27 e 28 de setembro, Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Pirituba. Você sabia? Você sabia que quase 75% das pessoas que trabalham no campo são agricultores familiares? Pois é, segundo dados do último censo agropecuário realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 74,4% das pessoas que trabalham no campo que são agricultores familiares. Eles são mais de 12 milhões de brasileiros responsáveis por mais de 70% de todos os alimentos consumidos diariamente pela população brasileira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.